eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu perdão, deu vida eterna. Eu tenho Jesus em minha vida. Eu tenho Cristo em minha vida. Deus me deu tudo, estou satisfeito. Eu tenho Jesus em minha vida. Deus me deu. Eu tenho Jesus, nada me falta. Eu tenho Cristo em minha vida. Me falta. em minha vida. Tenho Jesus.